babe. É dia, é noite, não sobe e desce. Aí rapaziada na fissura enlouquece. Eu vejo os malucos, vejo os playboy na captura do que corrói. Ano passado morreu um bocado, serão lembrados no dia de finados. DF Ferna e olho vermelho, na atitude eu também sou suspeito. Os gambé param, procuram, não acham. Pagam sapo, esculacho. Se eu vacilo, assino 16. Flagrante forjado outra vez. De rolê na quebrada eu sempre fico aí tipo de boa. Podem falar o que quiser, quebrada é quebrada, né não? Podem falar o que quiser. Quebrada é quebrada, então esquece aí. Só os malucos, tipo na febre. Aí muitos não ligam pra porra nenhuma. Só curtição, muita loucura. O movimento é sempre intenso. Quem vacila, acaba morrendo. CPE, casa e núcleo papuda. Pode crer, irmão, a vida é dura. Fim de semana, as noites prometem. Bares lotados, lanchonetes. Eu vou sair de quebra pra curtir. Malandragem, a gente se encontra por aí. Só os malucos, só os malucos. Só os malucos, só os malucos. Alguém morreu, fiquei sabendo. Notícia ruim, logo cedo. Não sei se foi algum chegado meu. Mas seja quem for, esteja com Deus. Podem falar o que quiser, quebrada é quebrada, né não? Podem falar o que quiser. É, véi, continue ouvindo. Podem falar o que quiser, quebrada é quebrada, né não? Podem falar o que quiser. Do tic, no tac, o tempo passa e rola bagulho. Rola cachaça aí, mas tem maluco que não curte. Pode crer, véi, essa porra só ilude. Não incentivo ninguém a usar, mas gosto é igual cu. Cada um tem um, é, então deixa pra lá. Um dia desses eu vi um maluco em plena luz do sol. Bem louco, muito louco, de rupinol. Aí é só zoeiro o dia, a noite inteira. Queima pedra, queima merla, estica a carreira. Se rola um frevo, eu tô no meio. Altos baques, altos pesos. Tem uma gostosa aí me dando mole. Eu tô na pedra, vou dar o bote. O DJ tipo toca aquele som. É, me lembrei dos tempos bons. Podem falar o que quiser, quebrada é quebrada, né não? Podem falar o que quiser. Podem